mal de corpo. Bom demais ter você comigo, o amor é meu. Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, balança! Só escuta o chiado da chinela, oi! Alemão tá estourado, deixa o beijo cantar. Aonde ele canta, o povo vai agitar. Vou mostrar para você esse mundo forrozão. Tá bom, mano, em Linhares, tá em toda a região. Alemão tá estourado, deixa o beijo cantar. Aonde ele canta, o povo vai agitar. É no balanço do teclado, é no som do acordeão. Chora minha guitarrinha, olha a pegada do alemão. É no balanço do teclado, é no som do acordeão. Para minha guitarrinha, para a pegada do alemão. Ô, oh, potência! Eu vou mostrar para você esse meu novo forrozão. Tá bombando em Linhares, tá em toda a região. Alemão tá estourado, deixa o doido cantar. Aonde ele canta, o povo vai agitar. Eu vou mostrar para você esse meu novo forrozão. Tá bombando aqui no estado, tá em toda a região. Alemão tá estourado, deixa o doido cantar. Aonde ele canta, o povo vai animar. É no balanço do teclado, é no som do acordeão. Chora minha guitarrinha, olha a pegada do alemão. É no balanço do teclado, é no som do acordeão. Chora minha guitarrinha, olha a pegada do alemão. Vai, vai, tá gostoso demais. Valeu! Chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido, eu tô muito doido. Olha a pegada, é segura, ela mostra como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. E a pecada é segura, eu vou mostrar como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Chama, chama, chama, chama a menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar. Com o dedo na boca pode começar a rebolar. Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido. Eu tô muito doido, tô lá pegada, é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. E vem aqui, balança o povo, todo mundo gosta. Eu tô muito doido, eu tô muito doido. Tô lá pegada, é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. É alemão no forró, balançando todo o povão. Bora mexer, moça! Eu tô muito doido, eu tô muito doido. E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido, eu tô muito doido. Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Descansar, porque no outro dia vou pra onde? Vamos pra outro lugar. Cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Não fique de bobeira, vamos aproveitar. Cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Chega logo sexta-feira, eu tô doido pra namorar. Olha cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Chega logo sexta-feira, eu tô doido pra namorar. Se balança, se balança, se balança, se balança, se balança. Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir. Vou pegar meu carrão e vou suar por aí. Alô, piriguetes, vamos passear na carretinha do alemão. Hoje o bicho vai pegar. Whisky, Red Label, caixa, só tanto faz. Vamos fazer amor aqui no banco de trás. 6 horas da manhã, vou pensar em descansar. Porque no outro dia, vamos pra outro lugar. Cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Não fique de bobeira, vamos aproveitar. Cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Chega logo sexta-feira, eu tô doido pra namorar. Cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Não fique de bobeira, vamos aproveitar. Cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Chega logo sexta-feira, eu tô doido pra namorar. Seu olhar me envolveu, o meu peito se escondeu. A doçura do amor, quero colher esta flor, o ar como um beija-flor e pousar no peito seu. Vou respirar o mesmo ar que você, comer os frutos que você colheu, o jardim do seu pomar. Sou um passarinho livre no sertão, quero ser preso no seu coração. Pra nunca mais poder voar. Segura a bolsa, vem no balanço do gaiteiro.